Eu tenho satisfação de receber aqui no estúdio o Aloysio Palmari, ele que é jornalista, uma figura histórica aqui também da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Vamos falar aí sobre um projeto, né, que felizmente voltou a estar disponível agora na internet, né, o site nossotempodigital.com.br, que reúne um acervo, né, do jornal Nosso Tempo, que durante muitos anos foi um dos veículos decisivos, né, de comunicação aqui no oeste do Paraná. Nosso Tempo, ele surgiu quando, Aloysio? Foi ali no ano de 1980? A primeira edição foi em dezembro de 1980. E era um semanário, né, que focava aqui nas questões relacionadas à região de fronteira e que se diferenciava até de outras publicações justamente por um viés mais crítico, isso em plena época ainda do regime militar? Deixa eu só falar da campanha. O objetivo dessa campanha é deixar no ar o site Documento Revelado. Documento Revelado é o meu, é o outro. Aproveitei para fazer propaganda. Mas aí a gente vai falar também sobre isso. Se nós vamos falar, tudo bem, mas é o site Nosso Tempo Digital, né? Porque alguns professores das universidades aqui de Foz do Iguaçu estava já reclamando, né? Os alunos vão acessar e está fora do ar, aquela coisa toda, porque eles pesquisam, né, muito a realidade, a história da cidade, e pesquisam no site, que os professores indicam o site Nosso Tempo Digital para pesquisa. Então, as dificuldades de manutenção, é lógico, então surgiu a ideia. Os custos envolvidos, né? Os custos, e agora também tem a exposição, também, que vai ser organizada, né? Desse resgate. Porque é importante o trabalho que foi a digitalização, Guilherme, de 15 anos, do jornal Nosso Tempo, foi muito importante. Que faz parte de um projeto de digitalização todos os jornais que passaram pela história de Foz do Iguaçu. É um projeto grandioso. Veja bem, aquele jornal do seu João Lobato, né? A Notícia, ainda não foi digitalizado. É importante ter isso aí. Eu quero fazer um pouco dessa história para mostrar a importância da digitalização desses jornais, porque eles são ferramentas de pesquisa, tanto no ensino médio, como na graduação, na pós-graduação e no doutorado, as pessoas pesquisam. O Nosso Tempo, edição física, está todo ele hoje no CPEDAL, que é o Centro de Pesquisa da América Latina, lá no campus da União Oeste em Marechal Cândido Rondon. Nós fizemos uma doação para que a universidade tenha lá a edição física. Já a edição, foi, então, nós digitalizamos para que as pessoas tivessem acesso. Aquele jornal do Guaraná de Menezes, O Trabalhador, está se perdendo. Os poucos exemplares que existem por aí vão se perder com o tempo na medida que eles não foram digitalizados. O jornal Hoje, né, a edição de Foz do Iguaçu do jornal Hoje, aquele jornal O Trabalhador do pai do Osiris Santos, né? Também. Então, é importante a digitalização para que as pessoas possam pesquisar. O jornal Nosso Tempo surgiu num momento de expansão urbana aqui em Foz do Iguaçu, a cidade crescendo devido à obra da Itaipu, né? Era um tumulto essa cidade, muita gente chegando. A densidade demográfica de Foz do Iguaçu foi aumentando e aumentando para os cantos, para os lados, né? Os bairros foram surgindo, bairros imensos como São Francisco, mesmo a Portumeira, com o Jardim das Flores, os Profilurbes crescendo pra caramba, né? Aquela região norte ali de Três Lagoas com os novos bairros. E esses bairros iam surgindo sem a necessária infraestrutura. Não havia infraestrutura de saneamento nem aqui no centro, menos ainda nos bairros que surgiam, né? Então, a mobilidade, o saneamento, a luz elétrica, era uma dificuldade muito grande. As pessoas viviam muito mal, mal e porcamente. O jornal era o porta-voz dessa população em busca dos seus direitos, né? O direito de urbanização, de uma qualidade de vida. E quando o jornal fazia essa batalha, que é a batalha da defesa dos direitos da população, logicamente, ele se confrontava com a autoridade da época, que era um coronel interventor, porque aqui era uma zona de segurança nacional. E, em cima disso, as propostas democráticas do jornal de eleição para prefeito na área de segurança e tudo mais, né? Pois é, o Nosso Tempo que, né, veio aí com essa proposta até popular, né? Era você, era o... Juvencio Mazzarolo. Mazzarolo e o João Adelino, né? É, e o Gessé Vidigal, que veio de Cascavel, com aquele... Era daquele grupo do... Esqueci o nome daquele que fazia a capa das, do Zé Long Play da Betânia, não sei o nome dele agora. Aqui um grupo de artistas plásticos da região de Cascavel, Londrina, ele veio para dar um visual revolucionário, digamos, ao jornal, né? E era, enfim, uma fonte inesgotável de informação aqui sobre a região de Foz do Iguaçu. Uhum. Digo isso porque eu já usei muito para pesquisar, inclusive, quando lançado pela primeira vez o site Nosso Tempo Digital. E vale destacar isso, né? Porque no site tem ali todas as edições digitalizadas, é possível pesquisar por assunto, enfim, não é como pegar no papel, porque, né, essa sensação não tem como reproduzir, mas é o mais próximo possível disso. A, né, digitalização facilita, porque se tu pega uma coleção daquela e fica... Então, tem um campo de busca, digitaliza ali o nome de uma pessoa e aparece a edição que tem aquela pessoa. Você tem a possibilidade, inclusive, de acessar fotos separadas, fotografias da época, anúncios da época. Então, a digitalização facilita muito para a pesquisa, né? Muito mesmo, né? E, então, você tem ali 15 anos, tem 10 prisões, a prisão do Juvencio, Mazzarolo, né? Quando ele ficou preso durante um bom período, um largo período, né? Devido à sua defesa intransigente das eleições para presidente, para governador e presidente da República e prefeito de Foz, que é a luta pela democracia que o jornal fazia. Você tem ali o histórico de todo esse processo de urbanização da cidade, você tem ali a crônica social da cidade, a crônica policial da cidade, aquilo que um jornal faz, né? Que é, não faz tudo que é possível fazer, mas você tem ali aquela luta dos agricultores... Na época da desapropriação das terras, da formação do lago. Desapropriação, ali o jornal foi... Que interessante, que naquela época, era uma época de muito, muito tumultuada, que era o processo de transição da ditadura militar para a democracia. Então havia um processo de criação. O jornal, o Guilherme, chegou um momento que ele, além de ser jornal, ele era um acampamento. Porque quando os indígenas estavam lutando pelos seus direitos, que estavam sendo desapropriados ali da barranca do Rio Paraná, indo lá para o projeto do Ocoí, eles ficavam no jornal. Ali era o ponto de espera. Ali eles tomavam café, faziam sua refeição, aquela coisa toda, né? Quando vinham também os ativistas do CIMI, né, que era o Centro Indigenista Missionário, vinham de Chapecó, de Santa Catarina, e ficavam ali também. De repente, o grupo de artistas que não tinha onde ficar e fazer arte, não sei o quê, que é o grupo Fazendo Arte, do Beto Maciel e companhia, era ali que funcionava, ou seja, era um... O jornal, até exilados, pessoal que vinha... Estava vindo da Europa por Foz do Iguaçu e voltando para o Brasil do exílio, como o famoso sapateiro de Governador Valadares, e ficou morando no jornal durante meses. Outros que saíam do Paraguai e vindo para o Brasil em busca de refúgio em São Paulo, lá com o Dom Paulo Evaristo Arnes, primeiro chegava em Foz. E ponto de referência era o jornal Nosso Tempo. Dali a gente conseguia passagem, documento, não sei o que, encaminhava essas pessoas para a cúria diocesana lá do Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, além de ser jornal, era tudo isso. Durante o processo de desapropriação da área de Itaipu para a formação do lago, os agricultores estavam acampados ali na BR-277 com a Paraná, não é isso? E famoso Trevo da Vergonha. Que era pois é, que ganhou esse nome, né? Trevo da Vergonha nessa época, em razão aí de que tentaram barrar a ida dos agricultores até o centro executivo da Itaipu, né? Exatamente. o jornal, nós decidimos fazer o seguinte, Juvencio, vamos fazer o seguinte, eu falei para ele, não tem sentido a gente ficar aqui e eles lá, vamos levar o jornal para lá. Então levamos a redação, instalamos, fizemos uma barraca lá também do jornal e levamos nossas máquinas de datilografia e fizemos a redação, foi lá para dentro do acampamento dos agricultores. Então havia uma interação que era o nosso engajamento, né? Era o engajamento nessas demandas sociais, políticas daquela época. Agora, para que tudo isso não se perca, né? Para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo, o site nossotempodigital.com.br, ele precisa de ajuda. Inclusive, né, entrando lá, a pessoa pode obter outras informações. Está sendo feita uma colaboração, uma vaquinha, né, virtual, aí, uma vaquinha digital para arrecadação de recursos, para manter realmente toda aquela estrutura, todos aqueles arquivos no ar? Pois é, quem se preocupa, Guilherme, com memória, e tem muita gente que se preocupa com memória, tanto nas universidades como fora, né? Que é importante a preservação da memória e manter essa memória aí viva, né? Que é através da digitalização. Eu sempre cito um exemplo. Nós temos um jornal que se perdeu. Foi o Binacional. O Binacional surgiu em 1974 e morreu em 1974, porque o editor, o dono do jornal, o repórter, editor, era tudo, né? Ele foi fazer uma reportagem sobre a situação dos agricultores ali do entorno do Parque Nacional. E ele retratou a situação dos agricultores que estavam embargados, eles não podiam plantar, não podiam criar devido à delimitação do parque. Ele foi lá fazer uma reportagem sobre a situação dos agricultores, a reportagem não foi assim, o chefe do IBDF na época não gostou. O IBDF hoje é... Virou IBAMA, né? IBAMA, é de IBAMA. Ele não gostou da reportagem, reclamou para a Polícia Federal, reclamou para o quartel, o batalhão, o jornalista foi preso, o jornal foi queimado, digamos, né? E o rapaz jornalista foi expulso da cidade, né? Então, existe um exemplar. Eu tenho no site documento revelado, vou fazer de novo meu negócio. De novo, está no site documentosrevelados.com.br, a edição única do jornal binacional com essa matéria. Então, jornalistas que estão se formando, pessoal que faz história nas universidades, outras matérias, é importante pesquisar, é importante manter, porque tem um custo de manutenção. E a vaquinha digital tem o objetivo de bancar esse custo de hospedagem, e também a exposição que vai ser feita das edições, exposição volante, né? Porque ela vai passar por vários espaços da cidade, Fundação Cultural, Unida, União Oeste, UDC, vai percorrer aí para que as pessoas possam conhecer e pesquisar a memória dessa cidade, que é uma memória riquíssima. É preciso vasculhar, é preciso garimpar a memória. Portanto, fica o convite aí para você que está nos ouvindo. Olha, entra lá no site nossotempodigital.com.br e entra no site também que o Aloysio mantém, né, com arquivos, com documentos do período da ditadura aqui no Brasil, né, que é o documentosrevelados.com.br. Enfim, entre nesse site, são fontes aí riquíssimas de informação, porque é aquela história, né, Aloysio? A pessoa que não conhece o passado, né, não conhece os erros do passado, tende a repetir tudo isso no futuro também, né? Ah, eu encontro sempre estudantes que estão chegando na cidade, que já chegaram há algum tempo, estão se formando, fazendo pós-graduação. Gente, eu não sabia que essa coisa acontecia. Eu não conhecia a história da cidade. Porque tem uma visão de Foz do Iguaçu, Cataratas, Itaipu e Paraguai, né? Um pouco Porto Iguaçu. Mas não tem a visão histórica da formação, a formação cultural, a formação da cidade, a urbanização da cidade. Tudo isso aí, a pessoa pesquisa e essa memória. A memória tem que ser preservada para que as pessoas possam evitar que novos erros sejam cometidos, como durante o processo de urbanização da cidade, onde as coisas eram feitas de cima para baixo, Guilherme, de cima para baixo. Não havia consulta popular. A Câmara Municipal era uma vergonha. o vereador, antes de fazer o discurso, entregava a cópia do discurso para o presidente, que mandava para a Polícia Federal, que mandava para o SNI Brasília, e depois vinha a resposta. Autorizado. Ou seja, era um poder, os poderes eram tutelados, os poderes civis. Todos os poderes civis da cidade eram tutelados. Tutelados por umas coisas horrorosas que haviam por aqui na época. Como, por exemplo, a DESGA, a Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra, que tutelava o comércio, porque o comerciante só podia fornecer seu produto, né, sua mercadoria, se tivesse um atestado ideológico, né? E quem forneceu o atestado ideológico era a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Nós fizemos o combate a isso, criamos a Escola Superior da Paz, para fazer o contraponto. Então, o jornal fazia permanentemente o contraponto. Vale a pena pesquisar, conhecer e ver que as coisas são construídas, né, na base de muita luta, muita dificuldade. João Adelino de Souza está aí militando até hoje na imprensa, foi um dos fundadores do jornal e editores. Juvêncio Massarolo já faleceu, né? Teve um AVC e faleceu. E o Gessé está em Maringá, exercendo a profissão de jornalista numa assessoria lá também. Mas a gente está sempre em contato, os que sobreviveram a esse período, e vamos deixando para a posteridade esse acervo da cidade, né? Que hoje é da cidade, não pertence a mim, não pertence ao Adelino, nem ao Gessé, pertence nem aos descendentes dos Juvencio, pertence à cidade de Foz do Iguaçu, esse acervo de memória. E eu não tenho dúvida realmente quanto a isso, quanto à importância, à transcendência de todo esse conteúdo. Aloysio, muito obrigado pela participação aqui na RCI. E olha, peço a você, continue aí nessa luta, continue preservando a memória aqui da nossa cidade. Obrigado, essa é a nossa missão, né?